Luxo, tecnologia, inovação. Esse é o novo Mega Radisson. A nova era espetacular chegou. Chegamos! Toma! O cobiçado do Pará. DJ Felipe Cobiçado. O cobiçado do Pará. Edson Inigualável Produções. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau, só não passa mal. Vamos começando aqui hoje. No grau, grau, só não passa mal. No Belo Clube Apeti. O Robson chega dominando tudo. E mais uma vez, grau, só... nesse vereadão bonito, gostoso aqui. Passou bolado com duas putas na garupa. E garoto, garoto, passou bolado com duas putas na garupa. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, taca, taca. É o pique. E toma na batida, na batida, na batida. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdus. E na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdus. Calma, bebê. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. E os caras doidos da 17 tá, tá todo mundo doido ali com a gente, valeu. Tá com, tá com, tá com, tá com o rabetão com força. Com força, com tudo. Tá com o rabetão com força. Vamos com o Robson! Chegou! Espetacular! Novo Mega Robson, em alta definição. Vai, cobiçado! Já que o bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o Felipe Cobiçado. Tem. Tem que respeitar. Tem, tem. Quem tá casado fica em casa e os solteiros. Quem tá casado fica em casa e os solteiros. Vai começar a putaria nessa porra. E aí, meu DJ Felipe Cobiçado. Eu. O cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. Já tô na área, área. Só sofre de amor quem não curte o baile do DJ Google. Baile funk à vontade, que se dane. Manda pra ela, DJ Google. Manda pra ela. Toma! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram. É tchau! É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Pra quem namora, vai! Mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o Cigo. O Claudio da motorizada. Tá e o gerente Buda. O do Gaspar. Segue comigo para Johnny Motora Jonas. E o Bero também. Pra Nenji um assalto pica. Pra Nenji um assalto foda. Mais valioso que ouro. Mais valioso que nota. Nossa tropa. É o 57 de shot. Nossa tropa. É o 57. Vai, pô. A nossa tropa. E meu parceiro Thais. De o nosso blogueiro Udi, surreal aqui com a gente. Alô, meu parceiro Cristian. Caralho, tamo junto. Nossa tropa é o 57 de xoxota. E a nossa tropa é o 57, vai porra. Várias mamadu no B que eu vou levar essa pra Viena. Várias mamadu no B que eu... Rodriguinho. A Viena vai ser papapá. Vai pra parar de galera. Vai, vai, prereca. Toma, vai. O meu parceiro Rodriguinho do Ouro, ele é a primeira dama aqui com a gente ao lado esquerdo. O meu parceiro Naime, Pânico das Cutsãs. Vai, soca nela, soca nela. Alô, meu parceiro Raizinho, tamo junto. Só soca de Ana, você tá da nave. Só soca de Ana, você tá da. Só soca de Ana. O cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. Aí, ó. Eu vi o mano sentado lá na esquina. E o quê? Na humildade parei pra desenrolar. Felipe! Felipe cobiçado. E cocaína bolado naquele pique. Tá botando um fuzil AK. Toma, toma! Falou pra mim que tava na vida bandida. E o quê? Vida do crime. É o ciclo 7. Falei pra ele, braço, isso não é vida. Meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. E deixa, deixa na batida, na batida. Bora, cobiçado, vai misturando tudo. somos uma verdadeira família. Por quê? Família é aquele que ajuda o irmão. Dá a mão pra quem tá caído no chão. Dá conselho pro outro se levantar. E quem tem aquele amigo verdadeiro? Amigo, fecha contigo na hora da sua dor. E o quê? Ou não importa se ele é fraco sofredor. Mas te procura quando quer desabafar. Vai detonando, detonando, detonando. Vai detonando. I've been fucking hoes and popping pillies. Man, I feel just like a rockstar. Feel just like a rockstar. Ei, Felipe Cobiçado, DJ DBR. Na casa da cozinha, toda escola vi, eu rebentei com ela. Dois do pote foguetar, acabei com a vida dela. Só botei a cabecinha novinha, entrou em pane. Lá vai pirocadão no grelo das putianas. Que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Bora, Christian, traz grog. Preciso de mais grog. Vai doidando, doidando, que eu me joguei pro andar. E você tá como na Peti? Fui no bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. Sou meio cego, diga só. O chão e o popozão no chão. Toma! O meu parceiro Perninha GDG. Alô Perninha, tamo junto, garoto. Popozão. Tu tá no hobby, tu é espetacular. Espetacular. Popozão no chão. O popozão no chão. Vai. Eu parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. DJ Marujo. E o popozão no chão. O mega gordão. Vai. Cara de braba que mina maluca, já bateu na... O Rafael Trindade, o Douglas Correia, também tá comigo. Ela é folgada e às vezes ela suta. Me mandou embora de casa e me mandou morar. Quem tá na rua aí, quem tá na rua aí? Na casa e me mandou morar. É Chacão! Me mandou morar. Tu voltou pro Robin, então tu voltou pra elas. Mandou morar. Agora, daquele jeito. Voltei pras putas. Voltou? Voltei pras putas. A Carol senta com a Xota e a Jojo tá com o cachorro. Voltei pras putas. Voltou, voltou? Voltei pras putas. Essa vida de solteiro, confesso que é maluco. Felipe Cobiçado! Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro Felipe do jeitinho. Bota, vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Isso, isso complica. E aí, meu parceiro Meteoro? Que vontade eu tacar. Ele tá no hobby. Espetacular. Gosta dessa putaria, liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é mó safada. É desculpa da danada pra poder sentar pra... Vai sentando! Vai sentando, vai sentando, vai sentando. Outra vez, vem sentando, outra vez. Puta que pariu, matei a vontade. O Natan da Cabanagem e o DJ Vandinho do Kelvin Son. Para Vandinho! Esse é parceiro do comissário. Sentando outra vez. Puta que pariu, mais uma vez com minha ex. Puta que pariu, matei a vontade da minha ex. Vai sentando. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. Traz eles, traz. E os amigos, profissão perigo. De Glock na... O meu parceiro. Não é assim, eu vou... Brecheva, tá aqui, ó. Na intenção de fuder. Te vejo, te vejo. Te vejo no baile, já chego sarrando. Bora, Bruno Verdelho. Você gosta? Vai, meu brother. Se tá na tira, Bruno Verde, te taca, vira cá. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Grita, porra. Caralho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caralho. É o Bartz, não adianta. É o Bartz, não adianta. É o Bartz, não adianta. Quem vai ficar loucão, fica doidão, hoje aqui no apetite. Quem vai trabalhar amanhã ressacado, joga pra cima. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minhas casas, ah, não. O Evandro Vidros, vou beber. Velho Daniel Júnior da Maramaia, tá todo mundo por aqui, ó. Robson, minha casa não, pra minha para Juninho do táxi. Hoje eu vou virar. Hoje Rodrigo vai virar o quê, Rodrigo? O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, o Fábio Assunção, o Fábio Assunção, o Fábio Assunção. Toma, toma, toma, toma, toma. Hoje eu vou voltar pra casa só se for no camburão. Chama ela pra fuder. Vamos. E chama que ela vem, chama ela. Chama ela pra vamos. Um abraço do meu parceiro Gil. O Panda aqui com a gente, o Gerson Bressão. A Cabanagem, estamos juntos. Vamos. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Bora, Uge! Viajei e vi, depois percebi que a liberdade é minha. Bora, Carol Souza! Foi até bom te encontrar, mas é a beiradinha. Eu amo, e disso eu nunca me engano. Se tu quiser queimar um balão, é só me chamar no privado. Foi até bom te encontrar. Já estamos ao vivo no Facebook mais bombado nas redes sociais. Vai pra cima, ratinho. Chama ela, vai! Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. DJ Felipe Cobiçado. Estando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Ai, bandido. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixa o Kevin com gosto de quero mais. Vai, é bola pro pai. Vai, novinha, vai. Vai descendo. Tendo. Vai descendo, vai. Tendo, vai, é bola pro pai. Novinha, vai. Descendo. Vai, menina, começa a jogar. E o quê? Donadinha, pra lá e pra cá. Vai, menina, não dá pra não dançar. Movimenta e joga pro ar. Alisson! Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar. Senta, senta, senta, senta, senta. A caçouça, Larissa Fernanda. Senta, senta. E a formiga também. Senta, senta, senta, senta, senta. Eita, menina, pra rebolar. Ela tá jogando e não quer parar. Bumbum no chão, bumbum pro ar. Bumbum no chão, bumbum pro ar. Quando toca, quando solta essa daqui, ninguém fica parado. Desceu da favela pro asfalto. Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo e sai dominando o mundo todo. Oh, o funk chegou. Oh, papai, o cobiçado chegou. Sai do chão. Cobiçado. O cobiçado do Pará. DJ Felipe Cobiçado. Tá na hora. Vai começar a vibe do cobiçado. Vai começar a vibe do cobiçado. Já tô na área, papai. Vibe do cobiçado. Vai começar a vibe do cobiçado. Vai começar a vibe do cobiçado. Vai começar a vibe do. Para minha produção. Pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Apagar tudo. Apagar tudo. Apagar tudo. Apagar tudo. Fala, Marcelo. Toma, toma, toma, toma. daquele jeito, na IB. Oh, my love. Oh, my love. Cobiçada. Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Só me diz aonde. Um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é? Mais pólvora. E toma no caqueado, toma no caqueado. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Só quem veio de moto pra cá hoje. Só quem tá de moto aí. Bota o capacete pra cima aí. Bota o capacete pra cima. Pega a chave, pega a chave. Pega a chave da tua moto aí. Pega a chave dela. Pega a chave. Pega a chave. Pega a chave da moto aí. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Mete ficha, mete ficha, mete ficha, mete ficha. É agora! Cobis, o cobiçado do Pará. Sem muito kkk, sem muito blá blá blá. Aqui é a música na cabeça deles. Toma, toma, toma, toma, toma. Vou puxar o seu cabelo, te dá basta. Toma, toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma, toma de tapinha. Toma na tapinha, toma, toma. Alô, ratinho. Filme aí, vai ser minha produção hoje. Vou te contratar agora pro Robson. O mais novo produtor do Rob aqui do meu lado. Juninho Taxista. Juninho, quando tu tá de folga, quando tu tá de folga, tu vende Duke Gold pra festa. Porque eu sei, Wagner, coloca aí a boutique no telão aí. Bota aí a boutique no telão. Vai, vai. Peguei minha Duke Gold, peguei minha Duke Gold, peguei minha Duke Gold. Bota aí a boutique aí. Minha Duke Gold, peguei minha Duke Gold. O Patinho Dourado, peguei, mais famoso do estado do Pará. Filme aqui, Juninho. Peguei minha Duke Gold. R.A. Boutique. Peguei minha Duke. A loja mais estourada da atualidade. Peguei minha Duke Gold. É Duke Gold. Peguei minha Duke Gold. Passei na R.A. Boutique. Peguei minha Duke Gold. Eu vou pro Robin hoje. Eu vou pro Robin hoje. Já tô aqui. Pro Robin hoje. Eu vou pro Robin hoje. Eu vou pro Robin hoje. Eu tô no Robin hoje. Eu vou pro Robin hoje. Eu vou pro Robin hoje. Eu vou pro Robin hoje. Eu vou pro Robin hoje. Mas quando tu vem pro Robin, tu traz ela do teu lado porque tu tá o quê? Eu tô gostando de uma prostituta. Ai. Ela é linda. Ela é boa. Tamo junto, empresário Anderson. Gerente Dieguinho. Prostituta. Alô, Rato. Alô, El, tamo junto. Ai, que puta. Eu viajo nela. Eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito. O Luanzinho. Red Live! Fala, gordo! E toma, toma, toma, toma, toma na batida! Toma na batida! Toma na batida! Toma! Toma! Toma! Toma! Vai! O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que quer e vou continuar. O malo do uísque! Tô nem aí! O meu parceiro Cabo! O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor de... E aquele nosso amor diz pra mim. Sim, o nosso amor. Todos querem ou não querem? Quem tem um amigo corno aí, aponta pro teu amigo corno aí. Quem tem um amigo corno, aponta pro teu amigo corno aí. Isso. aponta pra ele. Mas ser amigo, né? Tu tem que abraçar teu amigo. Abraça teu amigo corno e abraça ele. Essa aqui eu trouxe pra ele, ó. Sente som! Só quem tem amigo corno. Corno. Só quem tem amigo corno. Corno. Isso. Corno. Aponta o teu amigo corno e se desgraçado aí. Corno. Aponta esse desgraçado e aponta pra ele. Corno. Agora ele vai no teu ouvido e vai chorar assim pra ti, ó. Doente de amor. É, godigaçado. O goi remédio na vida noturna. Ai, desgraçado. Caiu na lua. O quê? Uma boada aqui na zona sul. Égua, meu irmão, tu é doido, é? Com a dor do amor. É dor do amor. E a gente gosta. A pra dor de corno é a pior dor que tem, meu irmão, tu é doido? Vai! E bota pra cima! Vai doidando tudo! Toma! Casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Galera do rock do Una, é tchau. O Denison do Una tá com a gente, Denison. Eu rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora. É tchau pra quem namora. Bora, meu parceiro Marujo. É tchau pra quem namora. Tamo junto. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma caquinha, toma na batida. O Robinson, a Jamile, o Cauã, o Dido destrindo. Já tá todo mundo em peso no bagulho doido. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, Rodriguinho! Rodriguinho! Pode avisar. Dá-lhe um berro bem alto aí! Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Rob? Vai pro Rob! Quem é Rob? Vai pro Rob! Quem é Rob? Perninha GDG! Quem é Rob? Tu tá no Rob! Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. O Douglas Correia, família Cabanagem. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Júnior, Júnior. Eu vim pra endoidar. Agora vejam só. E o Bangu? O jogo virou. Como esse mundo gira. Alô, meu parceiro Fagner. Agora vai sofrer na minha mão. E o quê? Prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Deixa na batida, na batida, na batida, na batida. Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida. Bota no telão aí, DJ Esporte. A verdadeira paga na hora. E meu empresário, fortíssimo, Arthur Diniz, da TJ Esporte, sempre fechado com o comissário. Alô, Arthur, aqui no Hobby do Tem Moral. O meu gerentão lá na Vila Sorriso, em Coraci, é TJ Esporte. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Bota no telão e Fagner TJ. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Júnior, vai doidando, só que semestre de balão. O Natan da Cabanagem, o Elvis do Nordeste, e o DJ Vandinho do Kelvin. Vocês estão aonde? Vocês estão aonde? Aqui, ao lado esquerdo. Pinga, junto com meu mano Dourado. O TJ da GDU, o Farinha do Red Live, e meu parceiro Lozinho do Red. O Águia chegou, o Lecheva Raifa. O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. Senta pro chefinho, senta pro chefinho, senta pro chefinho, senta pro chefinho, senta pro chefinho, senta pro chefinho, senta pro chefinho. Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho, cai! Felipe Comissário. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Agora! Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 75. O meu parceiro Mirim. Ao lado direito. Eu sou o vai ver, não vai ver o que é meu freio. Outra passão te faz mexer. Seja no linha, no PPG. E vai, vem, vai, vai. Vai ver, não vai ver o que é meu freio. Outra passão te faz mexer. Seja no linha, no PPG. Pode começar a descer. E bota a pólvora, Marcelo. Explode, explode, explode, explode. Eu quero. Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Vai. Mais pólvora! Vai. O cheiro de pólvora ferve meu sangue. Toma! Faz o bagulho! O bagulho doidou de uma vez! Eita porra, caralho, novinha, filha da... Vai! Você só as amigas. Liga no sapatinho, no sapatinho. Vou fazer uma putaria no sapatinho. No sapatinho. Eu e você e as suas amigas. Oh, oh, oh. Ah, ah. Ei. Oh, oh. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Porra. A aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Vai trabalhando esses moves, Chacal. Vai pipocar tudo. Sempre no oferecimento de Betinho Promoções. Betinho Promoções. E a sua esposa, Andrelisa Paixão. E Andrelisa Paixão. E nosso empresário, mais nova parceria, Bad Boy. Empresário Bad Boy. Do depósito Bad Boy, traz o Robin hoje no Clube Apetite. Mega Robson. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca. E tá chegando aí a segunda edição do Rock Doido, varai xereca. Do Tony Vendo na piscina do Crescesso. E aí? Lá no Sideral vai ser uma onda doida. A festa é o lançamento. As meninas vem uma. Da carreta Megalino. Vai me dar. Sum Prime. Uma por um. Meu parceiro Rodriguinho Helder, tô no apoio. As vem uma por um. Clube Crescesso, dia 2. Vamos junto. E já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira quente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira quente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira quente. BR, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Com minha dona da festa, era aniversário dela. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E toma. E vai deixando na batida. Peraí. Tem uma onda bacana aqui. Quem tem aquela amiga que usa mega ré? Aquela amiga que usa rena no cílio, rena na sobrancelha. Aquela amiga que usa silicone. Aquela amiga que usa unha portiça e cílios portiço. Quem é que tem aquela amiga aí? Quem é? Vou só te falar uma coisa. O DJ Guga, ele é danado, ele é pilantra. Ele criou essa música aqui especialmente pra elas. Porque a mulher vem pra festa toda falsa. Vem com mega ré, vem com a sobrancelha pintada, vem com cílio nos olhos, vem com punha portiça, é silicone. Isso tudo pra agradar um homem, tu é doida? Eu fico feliz de ver vocês assim, viu? O foda é que quando eu acordo depois de manhã que eu levo ela pra casa, eu penso que eu tô contra a mulher, porra. Ela desmontou toda. Esse DJ Guga vai cantar assim pra elas, ó. Tira aí, ó. Peito falso, cabelo falso, a bunda é falsa, a unha é falsa. Erra, mano. Toda falsa. Ainda quer o quê? O que ela quer ainda? Verdadeiro. Vem tudo fácil, daqui é o homem verdadeiro de Gaçara. O Matheus Mesquita, que é a Tainara Santos, Tito. O aniversariando hoje, o Renan Marlo, Tito. O Naibe Perninha GDG, a famosinha Carro Pardo Camelô. A famosinha Carro Pardo Camelô. A famosinha Carro Pardo Camelô. Olha a piranha barata, piranha barata. Olha a piranha barata, piranha barata. Depois que transa, ela sai toda desmontada. Olha a piranha barata. E vem, galera. Piranha barata. Olha a próxima edição aí. Piranha do Rock Doido, estou nem vendo. Depois que transa, dia 7 de junho. Montada. Dia 7 de julho aí na piscina do Crescessa. O lançamento da nova carreira. Olha que doido. Menino, Som Prime. E todo mundo convidado. Clube Crescessa. Dia 7 de junho, invade lá. Rock do Tô Nem Vendo. Que doideira, fui gozar na cara dela. Saiu logo a sobrancelha. Fui gozar na cara dela. Saiu logo a sobrancelha. Dormi com ela de um jeito. O Cláudio tá motorizado. Tá aqui, ó. Era o dragão de cegar. Se liga aí, malvada. Não te adoro, eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas. Vai batendo a raba, mulherada. Diante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Vamos, pai safadinha. Eu vou no Rio. Rayane, o 150 fluir. Vamos junto, Alexandre. Que você patou. Eu vou no Rio. Vai brisa, vai brisa, quer ver o Cris. Do tabuzão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Toma. Seja no Lins ou no PPG. Pode começar desse. Do tabuzão, te faz mexer. Pode começar desse. Do tabuzão, te faz mexer. Todo aquela saque. Se liga aí, malvada, não te adoro, eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Manda pra safadinha. Evoluiu. Ele aparece, lançou mais um, hein? Explodiu. Se liga aí, malvada, não te adoro, eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai... Alô, Júnior Eletrizante, chega aqui, meu brother. É safadinho. Alô, Júnior. Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. E você? Eu vou no Rio. Novidade nova. Júnior, tá comigo. Calma, bebê, eu não quero compromisso. O meu parceiro Scooby, ela tá dizendo. O Miag tá aí com a gente ao lado esquerdo. Tá... Bora, Jailson. Aniversário do Scooby, oh! Agora... Tudo por conta dele, hein? Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. E Davi já tá aqui. Toma na pepeca. E toma. Toma na pepeca. O Gabriel do Corel, que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Corel, que comeu a minha tcheca. Valeu no beat. Valeu, Juninho. Fábrica de hit. Espaço mesmo. Canal Brega Exclusivo. Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê, eu não quero compromisso. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Engravida, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. E toma na batida. Bora fazer o caqueado aqui no Cumbre Apeti. E toma cobiçado. Toma. Passeando no Oriente, um magazine eu conheci. Eu procurava um grande amor. Veja onde eu me meti. O meu parceiro Udi, surreal, o meu blogueiro, o Araújo, tamo junto, moleque é nóis. Do Talibã, era filha subpressão da cabanagem. o Gil, o Gesso, o Panda, o Baixinho e da caravana, tem Kevin. Edson, Inigualável Produções. Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era um... E meu parceiro empresário Marquinho da Dravid. 7 horas e... Tá aqui comigo, alô Marquinho. E era de dia, era de tarde, era de noite essa menina. O Marlon do uísque, ele o cabo. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim. Era o quê, era o quê, era o quê? Jerecar. Era o quê? E vai, e vem, e vem. E vai, e vem, e vem, e vai. E toma, toma, toma. Olha a menina aí. A menina da janela fica sempre a me olhar. E eu? Eu quero falar com ela. Quem gosta dessa é o naibe. Preciso me entregar. E o meio ser? O meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Bora, Rayane, vai. Ela, só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela, é só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, Andressa, carinho pra ela. Pega muita gente, tô doido. O meu calor. Bota todinho pra ela. O meu parceiro Talibã. Pra ela. Ele é a Karina do ladinho. Talibã desde ontem curtindo o hobby, meu irmão. Só pra... Tamo junto, maninho. Pra ela. É só dela. É só dela. E no bregão, vai. Vai liberando. A Nazinha. Primeira dama do ratinho. Olha o gordo da Bracina, ele é seu grande amor. Sim, sim. Se você é careta, fique logo ligado. O gordinho chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Com o pó do amor você viaja nas ondas no mar da paixão. E meu parceiro Thiago GDU. Fica assim o meu parceiro Miri também. Ligado em um só. Alô meu parceiro Thiago Abreu. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. Esse seu trapinho. O Cleiton e a Rayane aqui com a gente. Você até a firme, amigo do Betinho. Oi. Sou. E falando em Betinho, sou o nosso patriarca Roberto tá aí com a gente, pai do nosso empresário Betinho Promoções. Betinho Promoções. Sou traficante. E você? Sou traficante do amor. Vai, Gerere. Vai. E toma, toma, toma. Para um giriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar giriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Toma, toma, toma. Para um giriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar giriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. E o quê? Giriri a gente dança assim. E você? Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim. Você fica agora em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, prefeito do Acará tá aí. Ô, meu amor. Tu tá onde, Raizinho? Ao lado esquerdo. Ele, o Alisson. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Tá afim, tá afim. Vem que vem, vem. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. O meu parceiro Christian, o meu parceiro Thais, tá aí comigo. Obrigado, Las Vegas. Toda a galera que comanda aí o Jardim América, os melhores eventos aqui na região. Meu parceiro Christian, ele, o Thais e toda a comitiva, valeu. Aqui pela visita no hobby. Espetacular. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega. E deixa na batida, na batida, na batida. Vai, cobiçado. Canta pra mim agora, Dieguinho. Você, o meu parceiro gordo, o Bírio e o Marcelo, vai. Meu amor, venha pra cá. Imagine. E eu? Não sou DJ. Eu sou carregador de aparelhagem. Marcante pra você. All the late night buttons have been struck between the satin bowls and the bells. Prehistoric garbage truck and the city to the sea. Echoes and roars, dinosaurs. E bota no telão aí, Fagner. Gilson Lanche. O melhor lanche de Belém do Pará, do estado, do Brasil e do mundo. É Gilson Lanche. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Luanzinho dos Red Live. Definindo eu sou, que tão triste estou aqui. E a Bárbara Santo ao lado. Delícia! Eu vi, mas não consegui viver assim sem ti. Onde se esconde? Volta pra mim, amor da minha vida. Não aguento mais. Você! Onde? Essa aqui o Miag lembra do tempo que ele fugia pra curtir a Florentina. Como, meu? Alô, Scooby, minha Super Fogo. Agora elas são Rob na veia. Robson! Mega Robson. Dá-lhe, meu Rob. Toma aí, ó. Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse. O meu parceiro Kaique. O Raoni também tá aí do ladinho, hein? Uma galera bacana. O meu parceiro Kaique. O prefeito de Bragança. O homem das cagadas, hein? Te beijo em todo lugar. Filho do Carlito, dono do Búfalo do Marajó. Ele tá aqui ao meu lado esquerdo. Bora, Kaique! Ao lado esquerdo. Foi tudo que eu desejei. Agora me diz. E meu empresário, o Cláudio da Motorizada. Me diga. O gerente Buda, o Johnny. O Motora Jonas. O empresário Bero. E o Gaspar. Sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. Rafael Trindade, tá comigo. Vejo. Falou cobiçado, bota pólvora. Mais pólvora. Toda noite choro. TJGDU! Tocar, só você. Vê se não perde uma quarta no Coliseu Cobiçado. Grande amor. Vai liberando, liberando, liberando. lado esquerdo. Tá o meu parceiro Scooby. Bora, UJ! Toma aqui, garoto! Deixa o coração. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem. E meu parceiro UJ, entende? Que dá maior valor na marcante. Tamo junto! O meu blogueiro aqui com a gente no Robert. Outro amor para o DJ. Então, o homem é bom. Sim. O homem é baixo. DJ Felipe Campissão. Ele é também o quê? Espetacular. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo, era você a mais bela. Meu amor, amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar. Muita marcante hoje, pato. Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber. Tu tá como, Andressa, aqui, apetite. Estou como criança perdida. Peraí que tem mais uma. Delícia! Meu amor, mas... vou encontrar você no Mega Pix. Rodriguinho gosta daquele jeito. Com esse som, vou mostrar também que eu te amo. E não vai. Não vai resistir quando você. Rodriguinho! Love diz assim, ó. Canta pro cobiçado que ele tá sofrendo. Eu sou príncipe, príncipe negro. Sou o som das areias. Mas eu tô no Rob Kelvin. Daiane, e é seu amor? Encontrei uma vida sária. Aqui, tamo junto. Só não posso explicar. Bora, gol da bracinha. Porque o destino. Um abraço, meu irmão, pra você. Foi nossa felicidade. É a bruxinha. Ao lado. O que eu faço, amor? Com o vazio que ficou. Sem você na minha vida. E aí, meu parceiro Natan? Onde você está? O Elvis e o DJ Vandinho. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem pra mim, vem. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. Amor, eu sofri tanto sem você. E não? Não pensei que um dia fosse te perder. E eu? Ei, em machucar seu coração. E você? Hoje sei o quanto dói a solidão. Só quem já meteu chifre. Você me perdeu e agora chora. Bye, bye. Bye, bye, meu amor. Chegou a hora. aprendi. Já. Não penses que vou ficar sozinha. Triste e solitária, implorando seu carinho. Então lá vai. E o meu coração bateu forte por ti. E essa vai de ratinho para o seu grande amor. Eu sou feliz, amor. Delícia! E... mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como sofri. Sério, Evandro! Destino, Evandro Vidros! Está pensando em... vai cortar ninguém, diga assim. Minhas noites agora são frias sem ti. Por quê, por quê? Porque se for... o Daniel Júnior! E da Marambaia também tá com a gente! Os dias a esperar... todo mundo aí, ó! Vamos ver... escrevi para um dia te falar... quando eu lembro. Olha, Doce Mel tá aqui, hein? Coisa boa, Doce Mel. Aonde está? Cobiçado. O cobiçado do Pará. Bora parar de chorar, bora botar bagulho doido, vai. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Vai doidar de novo. Chama a novinha pra cá. Mas ela quer o seu envolvido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o cobiçado. Ela quer o seu você. Ela quer o Scooby. Então vou ter que levar. Ela quer o Miade. Então vou ter que levar. Essa aqui é o hino do meu parceiro Luanzinho. Bora, Luanzinho! É agora, papai! O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. E tatuagem, cicatriz, passagem. Vai, Luan! O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. Rodriguinho do Ouro! Eu vou pro Bali da Gaiola. A intenção de ver. O homem! Te vejo no Bali, já chego zoando. Do jeito que você gosta. Um dos melhores concertos de estofado do estado do Pará. Toma, toma, toma. Rodriguinho do Ouro. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vamos lá, DJ Sander. Toma, toma. Já ganhei a reforma da minha cama. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma. Explode o bagulho. Até o meu sistema de artilharia. Artilharia pesada nestes covardes. Edson, Inigualável Produções. A nova era espetacular.